Salvador, bom dia, tá 3520. 520, boa noite. Altímetro padrão 0 no 3. O vento variável com 03 nós, tá baixado travado? Baixado travado. Repouso, pista no 0, tá 3520. Pouso 30 no 0, 3520. Zero, solo S40 à direita, solo 21 decimal 9, bom dia. Dois 9, bom dia. Boa noite, 3520, ingresso Alfa e apartante da Juliette. Alfa e Juliette, 3520. da Juliette, da 3520. Estava anotando o reboque aí, você que tinha condições de ingressar com segurança, Juliette, portão 8, o 3520. Autorizado o ingresso então pela Juliette para o portão 8, o 3520. Torre está 3170, boa noite, final do ano 0, baixado e travado. 3170, boa do estado, vento areado 2 nós, ajuste padrão, pouso autorizado, pista 10. Livre pouso, tá? 3170, pista 10. Gente, bom dia. Paulo, tá 3170, livrou. Pode Entendi. Alfa Juliette, portão 612. Alfa Juliette 612, eu tô 3170. Dia, mais quem quiser, prossiga. Ok, pode dar início, informe o término. operador da escuta do Mike Yang Serra? Afirmo, prossiga. O Mike Yang Serra informa o término de reboque no pátio 3, posição 612. Muito obrigado pela coordenação, a todos e um bom dia. Bom dia. Salvador, boa noite, até 3520. Boa noite, 3520, prossiga. Autorização de tráfego para Aracaju, o nível é o 190. Pronto, Copper. Pronto. Autoridade, Aracaju, nível de 190. Na cola da 190, curva esquerda após. Cumpa Chupuca, Jama após Aracaju. Passando o transponder 5437, controle 129, decimal 45. 3520 para Aracaju, nível 190. Recolo da pista 10, curva A à esquerda, a saída é Puca, transição Jambo, depois direto para Aracaju. Transponder 5437, controle das 945, 3520. Correto, a pata pronta, puxa o Vega, acionamento. Voo 1173, autorizado, Guarulhos, nível 360, decola da pista 10, curva à direita após a decolagem, cumpre o perfil da EL, Leda após bridge. Em bridge intercepta o pezão e para sair conforme a rota do plano de voo. Aciona transponder 5441 e o controle em 129, decimal 45. Número 73, correto, tempo está pronto, puxa bem questionamento. Paulo Salvador, 03120, posição 8, pronto, multibag, essa não é. Colando a equipe de Charlie, aporta para o início da TAF, 3520. Autorizado, multibag, essa não é. Alfa 00, tem um ponto de espera via Pátio Índia. Ponto de espera é quando pronto para decolagem dessa frequência, o Kennedy 1013. Ingresso, atualizado a linha aérea, decolar 1-0, vento calmo.